balão de plástico hoje tem. Seu biquíni pro lado depois vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Seu biquíni pro lado depois vai e vem. Vai e vem, vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Vai e vem, vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Só nós dois na casa e mais ninguém. Sábado ensolarado, acordei bem. Vodka com laranja, aquela planta zen. Umas bala colorida, quente, crush, taste. Trilha pop anos 90 no volume 100. E na piscina de plástico só vai e vem. A água tá agitada, tipo hidromassagem. Porra, ela é muito gostosa, amém. Na piscina de plástico hoje tem. Seu biquíni pro lado depois vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Seu biquíni pro lado depois vai e vem. Vai e vem, vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Vai e vem, vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Na sentada aquática ela manda bem. Seguro ela no ombro pra ir mais além. Ela já voou três vezes e quer de quatro também. Então depois vamos pro quarto continuar quente. Mais um copo, um beck, amor, que cê quiser tem. Contigo é muito bom, não dá pra ficar sem. E também sei que não dá pra ficar sempre. Vamos aproveitar, amanhã já é o apocalipse. Na piscina de plástico hoje tem. Seu biquíni pro lado depois vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Seu biquíni pro lado depois vai e vem. Vai e vem, vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem. Vai e vem, vai e vem. Na piscina de plástico hoje tem.